Olha só, eu sou um menino novo, 26 anos, e uma coisa que eu fico refletindo todos os dias da minha vida é como que as pessoas antigamente conseguiam trabalhar sem internet. Eu estou há 3 dias trabalhando sem internet, eu estou ficando cansado porque não tem internet, fico andando de um lado para o outro. Eu não aguento mais ficar. Você vai beber água? Eu vou beber água, eu vou conversar com as pessoas, eu tenho que ficar conversando com as pessoas, me socializando, porque não tem mais internet para ficar rolando a minha timeline no Facebook. Fica aí o meu desabafo. Ô, garçom, por favor, me Olá, pessoas. Sejam bem-vindos ao Pub de Ideias, nosso episódio número 1. se tudo der certo. Ou será que se tudo der certo, né? Mistérios. Meu nome é Heitor Terra, estou aqui com o Lucas Garcia. E aí, galera? E com uma pessoa que deveria trabalhar, mas eventualmente não trabalha porque faz outras coisas mais importantes, Felipe. E aí, galera? E hoje nós vamos falar sobre uma cidade amada aqui, uma cidade que nós vivemos, ou quase vivemos. Eu vivo nela. Eu estou a 4 quadras. Eu tô a 2 ruas. É, tamo aí. Bom, e nós vamos fazer esse episódio comemorativo aqui para homenagear essa cidade que está completando 118 anos, atingindo sua maioridade após 100 anos. Sessenta maioridade. Sua sexta maioridade. Nós vamos falar sobre a história de BH. Mentira, não. Nós vamos falar sobre a BH atual, essa cidade linda, a cidade dos bares, a cidade. Mais ou menos. Cidade dos bares, mais bares. Mais ou Mais bares. menos. Mais cidade do que bares. E outra coisa também. A partir no final desse podcast você será capaz de entender que nessa cidade aqui não tem só pão de queijo. Ou Aliás, tem? posso dizer que nem tem. Não, mentira, não tem pão de Ah, queijo. na faficha Vocês vão também tem. saber por quê no decorrer dessa pauta, vocês vão saber por quê que essa cidade não é a cidade do pão de Não queijo. percam. Então, se você também tem uma proposta aí de anunciar no nosso programa, é só entrar no contato através do e-mail contato@pubde10.com.br. Aí nós inserimos nosso comercial aqui, nesse espaço. Que vai ficar vazio agora. Tem podcast aí que os pessoal tá recebendo cerveja para gravar, viu? Se vocês quiserem mandar aí, seria Mas uma boa. gravar Aceito. presencialmente tomando a cerveja. Eu aceito até glacial. Mentira, não aceito Eu aceito glacial, não. glacial, a gente pode falar mal da glacial enquanto a gente toma. Então, se quiserem mandar glacial, manda para a casa do Felipe. Glacial é uma cerveja boa para quem tá tendo que tomar remédio, né? Não pode beber, pode tomar glacial. É verdade. Pode dirigir, pessoa que tá Tá dirigindo. dirigindo Nossa. pra tomar glacial. Não, pode não, velho. Se tomar glacial, se passar mal, não pode dirigir. Todo mundo pode tomar É, você glacial. dá caganeira e carga na calça. Aqui é sobrinho chato da festa de família que quer tomar cerveja, dá glacial pra ele. Põe na mamadeira da criança que tá O chorando. legal também da glacial é que você pode deixar ela na geladeira, que ela não estraga, porque ela já é ruim mesmo. Não, você pode pôr ela no sol, enterrar, e daqui 10 anos você tomar, ela vai estar a mesma coisa. Tão ruim quanto era antes. Então, Lucas. Que para você que é uma pessoa estrangeira, agora eu vou definir aqui. Aqui tem duas pessoas, aí você não nasceu. Na verdade, o único belo-horizontino aqui dessa mesa sou É, eu. eu nasci em Ataleia. Eu nasci. Heitor nasceu em Ataleia. O Lucas nasceu. Guarulhos, São Paulo, mas meu coração é mineiro. Eu nasci aqui no Hospital RG, lá na Padestáquio. Então, eu, como bom belo-horizontino, vou perguntar, Lucas. Defina BH em poucas Olha palavras. só, BH é o único lugar de Minas, um dos poucos lugares de Minas que realmente é Minas. Porque olha só, eu que vivi muito tempo no sul de Minas e namorei um tempo com a menina do norte de Minas, eu entendi que nada disso é Minas. Olha só, o sul de Minas, ele é São Paulo. O norte de Minas é Bahia. A parte do mais perto de Goiás é Goiás. Jura? A zona da mata É é a galera mata? que acha que é carioca. Esse pessoal de Juiz Juiz de de Fora, Fora. Barbacena. E aí, o que que é Minas? Minas é Belo Horizonte, Triângulo Mineiro e o Espírito Santo. É porque o Espírito Santo é o nosso anexo, É o entendeu? quintal. É, no quintalzinho lá é onde é que a gente faz as resenhas. O que a gente pretende Pra você fazer ter uma, ideia, inclusive. ó, pra você Então a gente ver. vai pra praia. Espírito Santo não tem time de futebol. Espírito Santo não tem sotaque. Tem sotaque, É o Espírito mesmo Santo? de Minas. Ah. Exatamente, é que beleza. Lá, inclusive, tem pichação que é daqui. Oi? Tem os melhores de Belo lá? Lá também tem aquela grande rede de supermercados de logo vermelho de três letras. Epa! Que só tem aqui. E lá no Espírito Santo. E o Espírito Santo recebe o Campeonato Mineiro de Surf. Tá vendo? Ou seja... Eu acho que a gente tá perdendo um anunciante e parte dos ouvintes. Um abraço aí pra todos os capixabas. Amo vocês. Começa pelo óbvio, né? BH é a maior cidade de Minas Gerais. Até porque Minas Gerais não é um estado tão grande assim como o Lucas já bem definiu. Mas no final das contas, ela ser uma grande cidade não conta muito, porque ela é um ovo. O quão fácil é encontrar uma pessoa que você conhece em Belo Horizonte é absurdo. Você não consegue estar sozinho ou anônimo em Belo Horizonte. Impossível. Eu tava esse fim de semana passado no FANA, o 8º Festival de Artes Negras. Contei 9 pessoas andando assim. Nem procurei muito. Pois é, tipo, só olha ao redor. Em compensação, você pode encontrar 8 pessoas. Mas a cidade tem 2.479.175 habitantes. 175, certeza? 175, tá no Wikipedia. Aqui, né? Então é verdade. Dado de IBGE de 2013. É a primeira cidade de Minas e a sexta do Brasil. Sexta? Sexta do Brasil. Estamos atrás de quem? A gente tá atrás de São Paulo, com certeza. Ah, e do Rio. Sério, do Rio. São Paulo, Rio, Salvador, Brasília e Fortaleza. Fortaleza? Fortaleza, tem 2.571.896. A gente tá perdendo por 100 mil habitantes aí, entendeu? A gente tem que correr pra entrar no G5, porque se Brasília ganhar a Copa do Brasil, a gente pega uma vaga na Libertadores. Ao contrário do que o nosso meio de transporte público sugere, Belo Horizonte foi a primeira capital planejada do país. Planejada, assim, entre aspas, né? A cidade foi idealizada para chegar a 100 mil habitantes quando ela completar 100 anos. Então ela tem 118 no planejamento, entre aspas, que foi feito, era para a gente estar chegando a gente estar por volta de 200 mil habitantes. Então a gente tem, tipo, 10 Qual vezes foi essa mais... conta que você fez? Porque se essa conta foi essa 100 mil habitantes para completar 100 anos, quando tinha 118, seria 118 mil. Ah, de onde você tá tirando isso, Heitor? Ué, 100 mil habitantes. É, regra de 3 que ele fez aí. Você não pode fazer, não, mas isso... pode fazer regra de 3, não. Claro, cara, que posso! Essa galera da miçanga aí, foda. Com 70 anos de construção da cidade, ela já tinha 1 milhão. Então, tipo assim, foi muito mal escalonado. E o planejamento é pra ficar todo dentro da Avenida do Contorno, né? Exato. Aí a parte planejada é só aquela parte central ali. O próprio Padre Eustáquio, por exemplo, ele já é um processo de expansão da cidade. Porque aquela área do Padre Eustáquio todo no passado era a que chamava de área rural. Sim. Entendeu? A Avenida do Contorno, como sugere, ela... contorna a cidade. Contorna a cidade, entre aspas. Uma dica pra quem vir pra cá, não pega o circular. Porque... se você pegar o circular, você vai dar um puta de um rolê pra você chegar de um ponto ao outro. É uma merda. Às vezes é melhor você andar a pé. É, se você vai pro BH, toma bastante cuidado, porque a chance de você dar um rolê muito grande, inclusive de carro, é grande. Não tem retornos na cidade. É, inclusive, eu tô há 1 ano dirigindo em BH. Até hoje, se eu entro na Afonso Pena, eu não sei sair dela direito. Afonso Pena é a Avenida Paulista de BH. É basicamente a Paulista de BH, só que pobre. Exceto a parte de cima. A cidade foi planejada pra uma quantidade, tipo, 5% do que ela tem de habitantes hoje. Além disso, esses são só habitantes que moram e dormem na cidade. Diariamente, existe um processo... que é o processo de migração da região metropolitana para o centro. Que aí já vai mais uma galera, entendeu? Inclusive eu. É, inclusive eu também. E não só, porque a região metropolitana de BH ela é composta por, sei lá, Contagem, que é uma cidade mais industrial. São 34 municípios a região metropolitana de Belo Horizonte. É muita galera, velho. Inclusive. Porra, velho. Aí aumenta a população de 2 milhões para quase 6 milhões de habitantes. Muita gente sai da região metropolitana para ir para a cidade, não apenas para trabalhar, mas mesmo para eventos culturais. É, Belo Horizonte nos últimos anos tem ganhado mais eventos, inclusive todos eles lotam. É absurdo, tá muito legal, mas ao mesmo tempo é assustador. É. E a gente vai pra Belo Horizonte ali pra ir pro barzinho, né? Porque afinal de contas, cidade dos bares. Capital mundial dos bares. Mais uma vez, capital dos bares, entre aspas. Esse podcast é o das aspas. O podcast entre aspas. Desmistificando BH. Desmistificando BH. Bom, eu trabalho e estudo durante o dia, estudo à noite, foda-se, meu FMG adorando minha vida. Aí à noite, sim, saio da aula, quero ir pra um bar, sento e o bar tá fechando. Às 11 horas os bares estão fechando em BH. Vocês têm que conhecer os bares certos. Oi, Lucas, tem dois bares certos, eu passei pelo bar daquele dia esses dias e tava fechado. Tá fechado. Aquele dia que a gente foi lá, tava fechado. O bar daquele dia já foi, gente, já foi. Agora já passou Agora é bar do Fernando. O negócio é Fernando. É Fernando's Bar. É de fato é o nome do bar. Eu sei. Os garçons têm camiseta escrito Fernandos. Todos eles são Fernandos? Hã? Todos eles são Fernando? Todos eles pertencem ao Fernando, já que tem um apóstrofo esse. Né? Pô, eu pensei que todos eram tipo critério de seleção. Você chama Fernando? Contratado. Nossa, esse é o recrutamento de seleção mais chato do mundo. Ia ser muito difícil, eu né? Eu quero saber onde que eles arrumaram a garçonete, as garçonetes que eles têm. Várias garçonetes chamadas Fernando. Oi, na Santos Dumont. Santos Dumont é a Augusta de Belo Horizonte. Cara, não é. Não, não. Não é não. Que não tem, é não. Sei lá, Santos Dumont que é a Baixa Augusta Dumont? Da... O que tem lá na Santos Dumont? Lá na Santos Dumont só tem ponto de ônibus. Não, na Santos Dumont não. É na São Paulo. Ah, e eu na não sei. Eu não conheço BH. Você não tá manjando eu não manjo, do Baixo Centro. Ali na quem manja do Baixo Centro ali só eu. Na Santos Dumont, quase na rodoviária, tem muita travesti. Mas não é nos hotéis não, na esquina ali. Na esquina? Santos Dumont com a pracinha da rodoviária. Ali embaixo? Em frente àquela Araújo que tem ali. Ah. Fica lotado, velho. Sério? Eu já passei várias vezes de noite lá pra ir pra rodoviária e eu nunca vi. Conhecendo BH. Lugares que eu sei que tem é na Afonso Pena e um dos lados. Pedro II. Lá em cima. E na Pedro II. Na Pedro II tem vários. Tá diminuindo, se vocês quiserem ir, galera. É, inclusive, quem tiver vindo pra BH, manda um e-mail pra gente que a gente faz um tour aí. Faz um tour, a gente vai fazer um guia de turista, true turista, entendeu? Você vai pros lugares top. É, nada de ficar indo pra Savassi, Inhotim. Não, isso aí é coisa de pessoal de direita, entendeu? Tem que fazer uns rolé de esquerda. Tem que ir lá no Baixo Centro, lá no viaduto, na batalha de MC. Tem que ir no... Tem que ir mais onde? Vamos chegar nessa parte aí de BH, pra onde que a gente vai? Enfim, voltando pra história do bar, algum tempo atrás, eu li uma matéria que tava falando justamente sobre a questão dos bares, né? Isso é um movimento que tá acontecendo aqui em BH e em várias outras cidades do mundo também. Aqui no Brasil é bem mais complicado, porque a gente tem algumas variáveis que interferem mais, né? Mas a BH deixou de ser a cidade boêmia que as pessoas vendem, entendeu? A cidade dos bares, etc. Muito por questão de segurança e também por questão de trânsito. E aí, por questão não, de não trânsito... Só, inclusive, tem até um pouco de política nesse meio todo também. Sim, não, tem leis municipais também, que umas leis que o nosso prefeito maravilhoso criou, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Não, já posso citar ele agora. já pode citar? Então, não, eu não vou esquerdar agora, não, não pô. Não, vou. Não precisa ser de esquerda pra fazer uma crítica à atual gestão de BH. Tipo, existe uma lei que proíbe completamente as mesas calçadas. Eu até entendo. Não, mas acho que ela foi derrubada, né? Foi? Eu acho que foi. E ela foi uma lei que partiu dos vereadores. BH é uma cidade que a grande maioria dos bares coloca suas mesas na calçada. Isso eu acho uma coisa muito legal, assim. Você fica na calçada, vê as pessoas passando e tal. Tem a parte ruim que sempre tem muitos vendedores de amendoim e pedintes. Vendedores de amendoim, dependendo da parte da cidade, você também encontra de queijo. De queijo também. E aí uma lei dessa que proibisse o uso de mesa nas calçadas ia foder muito com a economia dos bares locais. É uma economia forte. Muitos bairros, na verdade, nem têm ambiente interno. Inclusive nos bairros mais nobres, onde tem os bares mais caros, mais cutizinhos assim, que seria o caso da Savas, por exemplo, um monte de bar é só um corredor e as mesas ficam todas na calçada. Você não tem nenhum tipo de ambiente interno. Então, muitos bares iriam fechar, muitos bares iam reduzir para, sei lá, talvez 20% dessa capacidade de... Talvez até menos. E alguns até menos, né? Então, acho que por causa disso, a Associação de Bares de BH acabou entrando com um pedido, com a liminar, alguma coisa para... E eu acho que caiu essa lei. Sabe o lugar que tinha que colocar essa lei? Onde? No Mercado Central. Vocês já foram lá no mercado? Dia de fim de semana? Não, nunca fui no fim de semana. No Mercado Central é o seguinte, ela tem um monte de bar, e os bares não tem ambiente interno, igual você falou. Então, o que que é? A galera fica no corredor, tomando cerveja com a garrafa de cerveja na mão e o copo na outra, tomando no corredor. Mas, tipo assim, não são 2, 10 pessoas. São, tipo, 30, 40, 50 pessoas no corredor. O corredor fica inacessível. Aí, você tem que ficar passando, tipo assim, apertado no corredor pra poder ir de um lugar a outro no mercado. Tipo, o mercado é uma zona nessas questões dos bares. Assim, eu falo que tem que colocar a lei, mas é de brincadeira, né? Porque é o único jeito do cara poder vender lá a parada. Mas não tem bar. É, porque é muito tenso lá dentro. Não sei se um dia se vocês tiverem opção, vão lá pra vocês verem como é que é o bar lá. Tem um bar lá chamado Bar da Loura, que tem, participando comida de boteco, lá tem umas paradas da hora. Só não vai ter lugar pra você sentar, pelo jeito. É, não vai ter lugar. Você vai ficar com um copo, vai ficar encostado no lugar, comendo, e a outra mão segurando o copo e a garrafa debaixo do pé, assim. E com o risco de alguém passar e derrubar, que já aconteceu. Mas ultimamente os bares de BH, se você não chegar cedo, não tem lugar nenhum. Você pode ir lá no Cadê Fernandes, a crise aí, hein? Pode Cadê lá, a crise? Na Cledi, você pode ir lá no Bola 14, até no Maleta, se você chegar um pouquinho mais tarde, você fica sem lugar. Não, já parei de ir no Maleta faz alguns anos já, por conta disso. Tipo, não encontrar lugar, os bares são um pouco caros. É, o bar do Fernando mesmo eu encontrei quando eu estava em busca de um bar barato, e eu fiquei entre dois carros que estavam estacionados, então eu colocava a garrafa em cima do carro, ficava encostado num e a galera no outro, assim, e a gente ficava trocando ideia, assim. Pra localizar nossos ouvintes aí, Maleta é um edifício bem famoso da cidade. Foi o edifício que recebeu a primeira escada rolante da cidade. Que ainda está lá, mas não funciona. Que nunca funcionou, na verdade. E reza a lenda que nunca funcionou. É isso mesmo. É um prédio que tem vários sebos. Tem muitos sebos lá. Fica bem no centro da cidade, assim. E além de sebo, tem vários bares. É, dentro do edifício tem alguns bares. E depois para cima as pessoas moram lá. Tem os bares próximos da varanda do prédio, que são mais caros. Lá dentro tem os bares mais acessíveis. É o caso do Lua Nova ou do Clara de Minas, que são excelentes bares aí para quem estiver conhecendo a capital. É, além de sebo, também tem uma loja de mágica. Tem a loja de mágica lá? Tem. Ela fica... Caralho, velho, tem uma loja de mágica lá. Ali no saguão onde fica o Lua Nova, num cantinho. Não, chama Shazam, não, né? Não sei o nome. Não, Shazam é um sebo, acho, se não me engano. Pois é, Shazam. Ah, Shazam é um sebo. É, mais pra trás, no Maleta, também tem uma lanchonete só de comida vegetariana. É verdade. E tem um lugar muito 4h20 lá que eu não saquei de qual é que é, porque a fumaça não me permite ficar lá muito tempo. É, as alergias... É, minha alergia. Mas enfim, o Maleta é um lugar curioso aí da cidade. Um lugar, assim, que é realmente aí sim, tem a cara boêmia, é um lugar onde pessoas alternativas vão... Pessoas não tão alternativas também. Maleta é o ponto polissêmico de todas as tribos e etnias. Maleta é um local que você vai chegar, você vai subir uma escada rolante que não funciona, botar uma mesa do lado de um sebo e vai sentar você, seu amigo alternativo, um cara de terno e gravata, talvez uma prostituta. E isso tudo na mesma mesa. Na mesma mesa, alguém vai te passar vendendo brigadeiros batizados. E amendoim, porque eles não param de colocar amendoins na sua mesa. O amendoim, existe um grande segredo, você não precisa comprar amendoim, porque eles sempre vão deixando amostras, você fica só das amostras. No final da noite, já comeu um pacotinho. Isso se sua noite começou às 7 horas, né? Porque se você chegar às 10, vai acabar cedo. Ela vai acabar às 11. Exatamente, e é curioso isso do bar, dos bares fecharem às 11, porque é até bom, porque depois das 11 horas não tem metrô também. É como se metrô ajudasse alguma coisa, né? Porque são só 28 quilômetros de linha de metrô e uma linha só. Que vai do nada a lugar nenhum. Não, que vai do Eldorado do Eldorado à Venda Nova. É, então, vai de Venda Nova a lugar nenhum. Aquela estação do Eldorado, que nem é Belo Horizonte, é Contagem já. Aquele lugar é um nada, é um grande nada. O metrô, ele dá um ótimo exemplo de como é a situação do transporte público aqui em BH. Vou dar um exemplo. Saio lá do Espaço Conhecimento, onde eu trabalho, na Praça da Liberdade. Eu tenho as opções de voltar para casa. Eu posso pegar 5102, eu paro na Federal e ando no ponto final da Federal e ando uns 15 minutos para chegar em casa. Se eu sair às 5 do museu, eu chego em casa por volta de 6h20, 6h30. Eu posso descer até próximo da cidade, pegar o 5401, ele demora um pouco para passar, vou chegar também por volta de 6h20, 6h30. Hoje eu saí do museu 10 minutos mais cedo, 10 para 5, desci 10 minutos a Bahia até chegar na Praça da Estação, peguei o metrô, desci na Estação 1º de Maio, andei 35 minutos até em casa e cheguei 6h10, depois de caminhar 35 minutos. Pois é. Mas BH é assim, se você caminhar para mais afastadas, como Contagem, ou Venda Nova. Se for de ônibus, você vai demorar, você vai enfrentar um trânsito estranho. Sobre bares, também tem uma coisa muito engraçada. O Copo Lagoinha, que é o copo... americano. Todo mundo conhece como americano. O Lagoinha é só aqui. Exatamente, porque o copo se chama Lagoinha só aqui. É curioso, porque eu sempre chamo esse copo de Lagoinha. Eu já, obviamente, eu já tinha ouvido o nome Copo Americano, mas nunca tinha atiçado que o nome Copo Lagoinha era só daqui. Eu, quando mudei pra cá, eu achei muito estranho que eu vi as pessoas, não, Copo Lagoinha, Lagoinha. Detalhe que não é Copo Lagoinha, é Copo Lagoinha. É Copo Lagoinha, Lagoinha. Eu falei, gente, que diabo que é isso? Eu vi o copo, ah, gente, isso aqui é um copo americano. Por que vocês estão falando que é um Copo Lagoinha? Sabe por que tá falando que é um Copo Lagoinha? Por que tá falando que é um Copo Lagoinha? Porque esse copo antes, ele era, só era comercializado na região da Lagoinha, que é um bairro. Então, tipo assim, as pessoas iam lá pra comprar esse copo. Aí virou o Copo Lagoinha. Isso há muito tempo atrás. É um bairro que deve ser conhecido também, né, por causa da Igreja Batista da Lagoinha, que é uma igreja conhecida aí no Brasil todo. Tem esse nome Lagoinha pra ficar no, na região da Sério? Lagoinha. Sério que é conhecida mesmo? Fora de aqui? Pros evangélicos é tipo ponto turístico. É engraçado porque eu fico imaginando, se ela chamava, o copo se chama Lagoinha aqui em BH só porque era só comprado na região da Lagoinha, e eu acho que dá um nome americano, copo americano, só porque ele é vendido só na América. Nossa, eu não sou obrigado a ficar vendo esse tipo de coisa, tá? Mas é engraçado esse copo. Esse copo, ele, a gente pode usar ele pra tomar café. Aí a gente pode usar ele pra tomar cerveja. É, provavelmente se eu tomar cerveja em BH nesses bares menos hipsters, alternativos ou chiques daí, você vai tomar cerveja no copo Lagoinha. Muito provavelmente. A não ser que você vá pro Cabral, que você vai tomar num copo de plástico. Mas no Cabral é porque é um bar universitário, né? Universitários ficam muito loucos quando estão bêbados, eles quebram tudo. Inclusive, de uns anos pra cá, os dias de quinta e sexta, e quarta-feira também, que quando mais enche o Cabral... Peraí, você tem que ter 5 dias na semana, 3 são os que mais enchem. É, quarta tem futebol, quinta já começou 20 semanas. Sexta, 20 semanas. Mas é esses dias que enche mais... É, nem vende mais garrafa, vende só latão, porque a galera quebrava as garrafas de cerveja. Você consegue comprar garrafa só na segunda e na terça. É, nossa, faz muito tempo que eu não vou no Cabral. Na verdade, eu nunca fui no Cabral, pra efeito de podcast. Nem eu tô contando tudo coisas que os meus amigos me contam. É, eu vejo, porque quando eu vou pegar o ônibus, eu vejo o Cabral do outro lado da rua. É verdade, porque a gente estuda muito, entendeu? A gente é tipo Gui, então a gente estuda muito, a gente não tem tempo pra ir nesses lugares. Antes, pessoal, pra comprar os copos aqui, na região da Lagoinha, ou pra igreja, aproveitava, comprava o copo, já passava na igreja. E pegava água benta. Pegava água benta pra colocar no copo, porque o Copo Lagoinha serve pra tudo, afinal de contas. Mas outro lugar que dá pra comprar coisas mil aqui em BH é a Feira Hippie. Famosa Feira Hippie. É, tipo, não, nossa, na boa, a Feira Hippie é conhecida como a maior feira de céu aberto da América Latina. Eu não acredito porque tem o México é um lugar estranho. Cara, a feira chama Feira Hippie. O que é a primeira coisa que te imagina, Lucas? Porque o Heitor é de humanas, ele é quase um hippie. O que você imagina quando te fala assim, ô, cara, vamos ali na Feira Hippie? Eu imagino que a pessoa tá me chamando pra ir lá na Praça 7, onde ficam algumas dezenas de hippies sentados no chão, com seus panos esticados, mostrando sua arte aí, feita das coisas que a natureza não dá. E você passa e, ô, brother, vamos aqui só dar uma olhadinha aqui. A Feira Hippie não é... Ela é na Fuspena, mas não é ali naquele pedaço. É um pouco mais à frente... E ela não é hippie. Ela não tem hips. Inclusive, ela é uma feira um pouco até gourmetizada. Ela é gourmetizada. Tem os itens artesanais. Não é mais hippie. Evoluiu, entendeu? O nome da feira deu Feira Hippie no início, porque foi na época da década de 70 que ela ganhou expressão, mas ela evoluiu. Agora ela é gourmet agora. Mas ela é gourmet antes de ser modinha. Dá pra encontrar algumas coisas baratas, assim, coisas bacanas. Mas não vai esperando que você vai fazer um negócio da sua vida. Tudo que você for comprar lá, você vai achar em outro lugar. Então, a gente não é tão artesanal assim, no fim das contas. Mas se você procura produtos para decoração, alguma roupa, ou se você quer fazer só algum passeio diferente, fazer algum lanche... Lanche lá é da hora, viu? Tem uma acarajé lá que... Ó, pra você ver, a feira é hippie, é em Belo Horizonte, e tem uma acarajé, que é da hora. Mas ela é famosa mesmo pelo tropeiro, né? Tem tropeiro... E tem o mingau de milho verde e a pamonha, que é numa barraca que fica bem mais próxima ali com a Rua da Bahia, que é a feira pega do início da Rua da Bahia até ali na Carandaí, então, até ali perto da Guajajaras. Então aquilo ali tudo fica, é um pedaço razoável que fica tomado de barracas. São quantas barracas? São 2.169 e recebe 80 mil visitantes a cada semana. Então, tipo assim, é um inferno. Se a Fonspena é a nossa paulista, domingo ela é fechada, mas só um pedaço. Porque o nosso prefeito não é tão legal assim, né? Ele não vai fechar a avenida toda. Fecha só um pedaço para foder o trânsito. Era melhor fechar tudo e desviar o trânsito de uma maneira decente. Tipo assim, você passa do lado da feira. Se você tiver parado, se você tiver cansado, você pode descer do ônibus e ir pra feira lá e ficar de boas. Então, depois de fazer suas compras ali, você ainda pode passar no parque municipal ali, ver aquela água turva que parece ser frequente em BH, andar do barco furado do parque municipal, andar de pedalinho, andar naqueles brinquedos que correm o risco de soltar, ou naquela caneca que gira. O castelinho tá reformado, o melhor brinquedo do parque. Você pode levar seu filho pra dar uma volta de charrete carregado pro jumento. Que não é jumento, é um cavalo pintado. É, tem um cavalo pintado de zebra. Acho que a gente tem que falar um pouco também dos lugares que a gente pode fazer um rolê diferente aí. Aí, isso aí é com o Heitor, que ele é hipster. Ele que vai dar o canal aí do Zé Hipster. O alternativo aí, cola com o Heitor aí que você brilha aqui em BH. Heitor, dá o roteiro. Ó. Eu não dou rolê mais, não saio mais no rolê, porque eu tô sem tempo, não tem mais como dar rolê. Além disso, eu tô namorando com uma moça que mora no Barreiro. Ó, o Barreiro, gente, né, o Barreiro nem era pra ser citado aqui, porque ele é tão longe, que é muito longe. Sabe aquela cena do Rei Leão, que o Mufasa diz, olha, o que é BH? BH é tudo que o sol toca. Aí o Simba pergunta, mas aquele ponto negro lá, aquela sombra, aquilo ali é o Barreiro. E você nunca devia ter ido pra lá. Na minha época aí, de jovem, de adolescente, eu frequentava duas praças, que eram as Praças da Savassi e a Praça da Liberdade. Praça da Savassi ali tá no. Basicamente, a região boêmia da cidade tá, é a Savassi. É isso pra pessoas de 15 a 18 anos. É, de 15 a 18 anos. 19, eu acho até. Acho que o primeiro ano de faculdade eu ainda frequentava lá. Ah, 19 anos foi meu. Quando eu voltei, assim. Eu tinha parado, voltei pra dar um. Deu um revival. E aí, galera? E não durou muito tempo. Ó, se você quer saber qual é a real da Savassi, Savassi é um lugar que você vai lá e vai pagar R$10 na garrafa de cerveja. Quanto que paga na pipoca, Lucas? Isso foi na época da Copa do Mundo, tipo, pipoca de até R$10. Então, assim, quando, de vez em quando rolam com shows, tem uma feira lá, feira ao ar livre de produtos orgânicos. É importante falar dessa feira, porque já que a gente tá citando mais uma, tem uma outra feira aqui muito famosa, que é a feira do Mineirinho, que acontece no Mineirinho, que é o estádio ao lado, que é o quadra ginásio poliesportivo ao lado do Mineirão. Só que esse esquema dessas feiras, tanto faz em qual que você vai, porque as mesmas galeras, geralmente eles vivem só de feiras, conseguem licitação para as várias, então na quinta-feira estão no Mineirinho, no domingo eles estão no Mineirão, e cada dia eles estão numa feira diferente, então tanto faz qual feira você vai no final das contas. É, a Praça da Savassi, ela passou por uma reforma recente, inclusive foi a época que a galera alternativa lá de Savassi subiu pra Praça da Liberdade, eu fiquei muito triste. Foi a época da reforma do Coreto? Não, a reforma do Coreto veio um pouco antes, que durou muito tempo. Quanto tempo durou a reforma do Coreto aí, Lucas? Acho que uns 2 ou 3 anos, não foi, eu não? Eu não sei, nessa época eu não frequentava a Praça da Liberdade. Foi uns 2 anos. Foi uns 2 anos, eu lembro inclusive algumas vezes que eu invadi o Coreto, porque choveu muito forte. Aí, tipo, você assim, imagina aí umas 300 pessoas entrando no Coreto que tem aí 10 metros de diâmetro. Se muito. Se muito. Praça da Liberdade aí é um point bonito que fica de frente para o Palácio da Liberdade, com um ambiente arborizado, onde as pessoas ricas levam seus cachorros para passear. Praça da Liberdade, um lugar que eu tô mais familiarizado para trabalhar lá, é um lugar interessante. É uma praça realmente bonita. Ultimamente, assim como a Praça 7, ela tem um bocado de hippies que foram morar lá. A gente tem o Coreto da Cidade, tem algumas fontes. Tem uma fonte lá, né? Um bebedouro, que não é muito higiênico, mas todo mundo bebe água mesmo assim. E tem algumas peculiaridades, uma peculiaridade que não importa a hora que você vá lá, não importa. Vai ter gente fazendo Cooper, fazendo caminhada na praça. E se pá, levando o cachorro passear. Sempre tem. Existe uma história, como uma vez que, após um show no Chevrolet Hall, ali na Savassi, tava muito tarde pra voltar pra casa, e eu meio que dormi ali na Praça da Liberdade mesmo. Eu dormi na praça? Dormi na praça. Eu caminhei sozinho pela rua. E era incrível, tipo assim, 3 da manhã, 4 da manhã, e tinha gente passeando com um cachorro. É uma praça que não para. Por estar numa região mais nobre do centro da capital, é um lugar relativamente seguro, né? Fica do lado do batalhão da polícia militar, né? Que é que quando eu preciso estacionar o carro, eu estaciono ali, independente pra onde eu vá. Todos fazem isso. É outra, a Praça da Liberdade, ela é muito famosa por causa da iluminação dela de Natal. Inclusive, se eu não me engano, dia 15 já deve estar inaugurando. Uma semana após o lançamento desse podcast. É, já deve estar inaugurando a iluminação de Natal. Esse ano, no anexo da biblioteca, a gente tem casinha de Natal. do Papai Noel. Espaço Conhecimento FMG também vai funcionar em horário especial, de 14 às 21 horas. O telescópio vai estar aberto para observação da Lua. Estou fazendo jabá do meu trabalho aqui. Eu já ia perguntar se isso vai passar pelo departamento financeiro, sabe? Pode ir, porque o Espaço Conhecimento é legal e aí está aprovado pelo financeiro. Praça da Liberdade também tem o maior circuito cultural do país. É uma série de museus que estão instalados ali ao redor da praça. E tem recebido mais, né? Agora tem o Espaço Fitch também chegou lá agora. A gente tem Memorial Minas Vale. Dá até um pouco de vergonha de anunciar isso, né? Depois dos recentes acontecimentos. O Museu das Minas e Metal, da Gerdau, o Espaço Conhecimento FMG, Centro Cultural Banco do Brasil, Casa Fiat de Cultura. Em breve, a Escola de Design da UENG vai abrir, vai fazer parte do circuito. A gente tem descendo a João Pinheiro um Museu Mineiro, o Arquivo Público Mineiro também. E tem mais, mas eu não lembro. E para completar esse circuito lindo ali, ao redor da Praça da Liberdade, colocando a cereja em cima do seu milkshake superfaturado, Xodó. O Xodó, que é a lanchonete mais famosa de BH. Tem um serviço de fast food parecido com McDonald's, com Burger King e tudo mais, só que é mais caro e é pior. Basicamente, ele está lá com a única função de servir como banheiro para os adolescentes para todo mundo que frequentam a Praça da Liberdade. Adolescentes esses que são descendentes espirituais aí dos remos. É, a Praça da Liberdade ela é frequentada à noite por adolescentes, muitos deles identificados com o movimento do metal, do rock, headbangers, punk, ou sei lá, só são adolescentes com cabelo colorido, que ficam à noite bebendo vinho quente e catuaba. Vinho ruim que dá dor de cabeça. Uma outra tribo aí que já tá quase extinta, que frequentava a Praça da Liberdade, eram os otakus. Que se encaixa exatamente na mesma descrição, é um monte de gente usando preto, uma galera com cabelo colorido. É a mesma. Tipo assim, se você olhar, você não sabe muito bem quem que é punk, quem que é otaku, quem que era emo. Bebendo a mesma catuaba e vinho barato que é, com a galera que parece exatamente a mesma. Eu acho que eu tô falando demais. Eu acho que eu tô fazendo uma crítica à minha adolescência. Já a Praça da Savassi, que fica ali alguns quarteirões pra baixo. Ela é basicamente o mesmo espaço. Ela em volta tem o McDonald's ali, que é também é um marco, porque fica aberto 24 horas, também serve como banheiro para a região. Mas em volta tem vários bares que são caros, não se iluda. Não são tão bons quanto o preço que eles cobram, porque basicamente você vai tomar a mesma cerveja que é servida nessa cidade, com coisas que não são tão gostosas e que também que são bem carinhas. Mas que se você procura um ambiente mais agradável, aí, um pouco mais quieto ou não, você pode encontrar alguns bares um pouco mais agitados ali, né, no retorno, mas é um lugar que você pode frequentar. Se você quer ainda, apesar de passar pelas várias feirinhas da cidade, você está querendo comprar, não, estou precisando aí de um eletrônico, precisando de alguma roupa, precisando de alguns filmes. Uma katana. Tá precisando de um atestado, precisando de uma arma. Você pode... Arma, cara, não vende arma da POC, não vende. Você não sabe? Não, porque o Oiapoque é um lugar muito legal. Todos os sentidos. É o shopping que é cada dia mais legal. É o shopping que é cada dia mais legal e que agora é aberto aos domingos. O que aumenta o movimento da Guaicurus da São Paulo. Aí, ó, que beleza. Isso aí é... Sabe o que isso chama? Isso chama-se parcerias. Entendeu? Isso aí é mercado, tá? Oiapoque é um shopping de Belo Horizonte que ele serve como o substituto para os camelódromos. Tiraram os camelôs da cidade, colocaram, falou, vamos colocar ele nesse prédio quente, infernal aqui. Shopping popular Oiapoque. Prédio velho do centro antigo. É um prédio bonito. É. Tombado, todos aqueles prédios ali são tombados. E aí falou assim, ó, era uma medida de tirar o pessoal da calçada, porque antigamente, vocês lembram, né? O Lucas eu acho que não lembra, porque não. Quando ele veio pra cá já tinha já o Oiapoque. O Heitor lembra como é que era o inferno de andar no centro com um monte de barraquinha mesmo. O cara tinha uma barraca, tinha uma tenda no meio da calçada. E a galera tinha que andar no meio da rua. Sim. Porque não tinha cabimento de você conseguir passar. Um paralelo que eu faço é que algumas regiões pareciam, inclusive, a 25 de março. As barracas ficavam na calçada e tipo assim, as pessoas passavam um pouco na rua, mesmo com o carro passando na rua. A Sim, região ali da Santos momento. Dumont, também tem um outro shopping popular... Também era assim, era tipo quase que a 25 de março. É claro que guardasse. Salva as proporções. Né? É, é isso que eu ia falar. Criou-se uma lei e a prefeitura cedeu espaços e concedeu licitações para os camelôs se registrarem e irem para esses locais que foram denominados shoppings populares. Com nome de índio. Isso, com no... todos têm nome de índio. Oiapoque, Xingu, Carijós, Caeté, Chavantes. Então, o que aconteceu? O que acontece quando você ganha uma coisa que o Estado te dá, não te cobra nada, mas aquilo tem valor de mercado? Então, o que acontece? O que você faz? Você vende. Quem que é o mercado hoje em dia, dono do ouro e da prata dos eletrônicos que tem LED? Porque todos os eletrônicos... tem LED. Tem LED. São chineses. Chineses. Tudo que tem chinês tem LED. Eu comprei esses dias uma caixinha USB, daquelas que conecta cabinho, fraga. Uhum. Tem LED. Pra quê que eu quero LED naquilo, velho? Pra quê? Eu tinha, na época, quando, bem nos anos 90, você tinha aqueles radinhos, né? Você tinha um foninho fodido lá, antes de ter MP3 e tal. É, tinha eu tinha que comprar um radinho toda semana. O radinho tinha LED. Pois bem, chineses ali dominaram o Oiapoque. E é um lugar que você pode comprar qualquer coisa, né? Cara, e aí o cara fala, mala 100 reais, compra mala boa, 100 reais. E aí você fala qualquer outra coisa com o cara só fala 100 reais, ele só fala o preço. Ou seja, tipo, você pode pegar qualquer pessoa e colocar em qualquer lugar do mundo que ela vai se comunicar através de dinheiro. Os chineses lá do Oiapoque são desse jeito. E lá tem tanto chinês, mas tanto chinês, que um dia vai sair um Megazord gigante lá. Você vai sair de dentro da Oiapoque assim, e vai dominar aqui tudo. Eles estão construindo um robô gigante lá com as peças que eles trazem de Moamba. Com LED. Com LED. É lógico, tem que ter LED. LED é a musiquinha do Crazy Frog. A gente já falou vários lugares bons pra você ir. Agora eu vou dar uma senha de lugares pra você não ir. Ou se você for... Se você for, você fala pros outros que você não foi. Existem lugares, esse é o centro obscuro, é o Dark Centro, entendeu? É o centro Dark, é o Dark Centro, que é aquele baixo centro ali na São Paulo, na Coruza ali. Perto do Oiapoque. Aquele lugar é muito dark. Ali perto do Oiapoque mesmo. Pra começar, o primeiro lugar que você não deve ir é no Oiapoque. Se você chegou no Oiapoque, aí já era, é fim de carreira pra você. Nossos ouvintes que não conhecem BH devem estar ficando curiosos, porque todos os lugares que a gente tá falando aqui é sempre um perto do outro. Incrivelmente, se você passar do Oiapoque ali, você tá chegando no Mercado Central, que a gente já citou no episódio. Que se passando um pouco do Mercado Central, você chega no Bar do Fernando, que também foi citado no podcast. E se você subir a Bahia, que o Lucas já citou sobre o trabalho dele, você chega na Praça da Liberdade, que também já foi citado Olha no podcast. Só, que beleza. E que se você passar ele, você chega na Praça Savassi. É pertinho, mas é um rolê, viu? Você anda uns 20 minutos. O trajeto mais longo, acho que dá. Mais longo é o que da... seria do Oiapoque e Savassi. Do Oiapoque e a Savassi. 30 minutos. Mas é um rolê. É o mais longe de tudo, andando. Andando. É, se for de ônibus, talvez demore mais. Chegou ali no Oiapoque, filho, é fim de carreira ali. Ali você tem a sensação de que você vai ser assaltado a qualquer momento. Talvez você vá. E talvez você já tenha sido, inclusive. Lá, o cheiro de mijo impera lá. Acho que é o banheiro de todo centro vai descendo e para ali. Porque ali fede mijo pra caralho. E antes de você sair do Oiapoque, uma dica muito importante. Nunca compre pendrive da galera que vende na porta do Oiapoque. É, porque não é um pendrive, na verdade é um negócio de colocar cartão. E aí eles falam que é pendrive de 32 GB. Também não entra nessa de, tô com um PlayStation aqui. Na verdade é só uma caixa com uma pedra dentro, tá? Eu já ouvi casos de gente que comprou e tinha uma pedra dentro. E talvez vocês comprem, talvez seja meu PlayStation que esteja sendo vendido lá. Pode ser o PlayStation do Heitor, que foi vendido pelo menino que raspou a cabeça, que vocês saberão no podcast futuro. Lá no Baixo Centro, lá no Centro Boêmio, Centro de Raiz... que tem o centro de prostituição lá. São hotéis, tá? Entre aspas. Reza a lenda pertencentes ao Cabo Júlio, que é um vereador. É um dos hotéis mais lucrativos, porque entra e sai gente lá. Tem um monte de gente fazendo check-in, check-out lá, porque... Meu Deus, eu vou rir de check-in, check-out o resto da vida. Porque agora... Você entra lá assim, só gente dando check-in, check-out nos hotéis, entre aspas. E reza a lenda que você não deve pôr a mão... Nem nada lá. Tem que subir as escadas sem encostar. Tem que subir as escadas sem encostar, tá? Falando em encostar a mão, saindo do Oiapoque, subindo ali a São Paulo, que é essa região que o Lucas, que o Felipe tá citando, se você reparar bem, uma das portas duplas assim, e você olhar pra dentro, você vai ver uma das coisas mais raras que se pode ver hoje em dia. Você vai ver um fliperama. Aonde isso? Da São Paulo. É, lá na São Paulo. Subindo em direção a Afonso Pena. Pro lado direito, assim, ó. Você olha no lado direito. Antes ou depois da Santos Dumont? Antes da Santos Dumont. É na isso, entrada, né? Ali do Oiapoque. Você sabe do Oiapoque, sobe um pouquinho a São Paulo, assim, é pro lado direito. Isso. E tem um fliperama. E isso me lembra, que é uma coisa. Fliperama, qualquer lugar que tinha fliperama é lugar barra pesada. Pra começar, vocês lembram de fliperama? Você lembra que fliperama tinha lugar de pôr cinzeiro? Porra, criança não fuma. Por que o fliperama tem lugar de possível, velho? Cara, véio? Esse fliperama específico, eu não teria coragem de tocar em nenhum botão, mano. Então, tipo assim, o lugar que tem esse fliperama é barra pesada. E lá atrás daquele fliperama são cabines de stripper. Não, eu imagino isso pelas placas que estão na entrada. Escrito cabines de stripper. Exatamente. Exato. A parte engraçada é isso, porque na entrada não fala nada sobre fliperama. Tem várias cartazes sobre cabines e sobre os ótimos filmes que eles exibem, sobre cabines individuais super higiênicas. Uhul. Só que não. Só que se você ignorar essas placas e olhar pra dentro, você precisa entrar. Se olhar... Você vai ver um fliperama lá dentro, com várias máquinas, assim. Então, tipo assim, né? Você tá jogando de boa, você fala assim, ah, porra, já tô aqui mesmo, vou ali, né? De boas, eu acho que é tipo uma forma de atrair os clientes do fliperama, entendeu? Oh. Na São Paulo tem mais duas coisas que eu acho muito bizarras. Uma que eu sempre vejo no horário do almoço, quando eu tô indo trabalhar no horário do almoço, o ônibus entra por ali. Toda vez tem gente perdendo dinheiro no joguinho dos três copinhos da bolinha. Todos cara, eu conheço um cara que perdeu, velho. Eu conheço um cara que perdeu e ele, é tipo assim, ele deu muito mole, né? Ele achou mesmo que ele era capaz de descobrir que ele achou muito fácil o jogo olhando e foi lá e perdeu, tipo, 300 conto naquele negócio. Nossa. Velho, perdeu 300 reais num jogo de bolinha. O cara tem que ser muito estúpido. Além disso, outra coisa que eu acho bizarra são os tatuadores que tem ali, né? É uma galera que chega de manhã, põe uma caixa de fruta no chão... Em cima dela ele apoia um livro com vários desenhos e ele fica com a maquininha na mão ali o dia inteiro. E você pode qualquer hora chegar lá e fazer a sua tatuagem por um preço muito camarada. Cara, quem faria tatuagem de prisão ali, velho? Na boa. Uma vez o parceiro tinha um cara fazendo tatuagem no pescoço. Tipo assim, já é errado fazer tatuagem no pescoço. Ao ar livre, assim. Ao ar livre, assim, com um cara... Sei lá, que nunca, cara, trocou aquela agulha da máquina. Ali é muito bizarro. Uma vez eu tava subindo lá, muito tempo atrás, de boa, assim, com o cu na mão. Eu não sei porque que eu tava passando por ali. Eu juro que eu não sei. Não, eu acho que não sei se... Ah, eu fui no Oiapoque, provavelmente. Comprar seu MP4 pra assistir pornô? Exatamente! Eu acho que foi esse dia. Isso é uma história que vocês também ouvirão em outro podcast futuro, que é passado. Não, ele não comprou pra assistir pornô, ele comprou pra assistir hentai. É diferente. Especificamente. Porque hentai não mostra nada, é tudo censurado, porque tem uma lei japonesa que não permite. Eu tava subindo, e aí, tipo, do nada, velho, me aborda um cara, ele puxou meu braço, do nada o cara brotou, puxou meu braço, falei, tomei no cu. Fui sequestrado, vão roubar meus órgãos e vender no Oiapoque. Aí, tipo assim, do nada chegou um cara, passou um líquido no meu braço, assim, e colocou aqueles negócios de malhar da Polishop, sabe? Aqueles negócios de malhar, que você fala, não, fica em casa e male, não sei quantos, exerci, não sei todos os músculos, sem sair de casa. Aqueles vibradores, agora. Né? Tipo, fica... É um vibrador de braço. Não, é magia, é tecnologia. É tecnologia. E aí, tipo assim, velho, o cara foi, passou um negócio, e aí, fera, quer comprar aí? Tá barato pra caramba. Eu falei, cara, não, velho, não quero não, valeu. Aí ele tirou o negócio. Cara, o cara usava pochete, velho. Não dá pra comprar nada na mão de quem usa pochete. Seguinte, eu acabei de ver uma pauta aqui, um pedaço da pauta que é sobre o Guaicuruso, que tem informações que a gente não falou. É um kit que você tem que fazer pra poder ir lá, entendeu? É usar boné, bicode falso sem álcool gel. Porque como lá faz muito check-in, check-out, toda vez, velho, sempre sai alguém de lado, fazendo check-out, com a cara de que parece que vai ser assaltado ou que ele quer fugir da vida, que ele olha pros dois lados assim, mostra sinistramente e vai andando de cabeça baixa pra ninguém reconhecer ele. Porque, segundo a nossa teoria do início do episódio, é muito fácil encontrar 6 ou 7 pessoas conhecidas. E o nosso prefeito Márcio Lacerda, pra melhorar as coisas, ele põe todas as linhas do móvel entrando no centro pela São Paulo ali. Então, você tá ali... Passando todos os ônibus com seus amigos chegando no centro e você saindo ali. Saindo do hotel, fazendo check-out do hotel. O álcool gel é importante porque são todas escadarias, né? Você tem que ficar subindo a escada, é muito perigoso subir escada sem encostando corrimão, né? Então, você passa um álcool gel pra ir se higienizar depois. Segurança e saúde em primeiro lugar. Exatamente. É curioso porque uma vez eu estava saindo com meus amigos... Eles queriam ir pra um show. Falou assim, não, vai ter um show de uma banda aqui, vai ser mó legal. Tal, vai ser lá na Diamante. Eu, inocente, não reconheci o nome de primeira. Diamante ou vai ser lá na Diamante. É Diamante. Diamante. É Diamante ou Brilhante? Não, tem os dois, Lucas. Acho que é o nome da padaria que tem aqui perto de casa, então acho que era Diamante. E não, vai ter um show lá na Diamante e tal. E eu falo. Na padaria. É. Gente, vai ter um show de. Era indie rock, assim. Indie rock, mano. E tem um show de. Tem um show indie no puteiro. Eu não quero ir. Eu fiz a escolha certa, porque, além de tudo, eu não sei o que essa galera arruma. Esses hipsters ricos, eles vão pra um show no puteiro que custa 30 conto a entrada. A entrada. Mas é. É open food? Não. Não, cara, essa é uma pergunta, eu respondo ela ainda. Que merda. Então, gente, esse foi mais um Pub de Ideias. Provavelmente foi nosso primeiro, não sei como. Então, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Se você quiser continuar nos acompanhando, continuar sabendo as notícias e o que nós estamos fazendo, etc., você pode entrar na nossa página do Facebook, facebook.pubdeideias.com, ou nos nossos Twitters pessoais, que estão todos no post ou no site. É só entrar e clicar lá para nos seguir e ver o que a gente está aprontando. Lembrando, nosso site aí, www.pubdeideias.com.br. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, vocês podem usar a caixinha de comentários do site, ou vocês podem mandar um e-mail para contato@pubdeideias.com.br. Mandem lá sua sugestão de pauta, sua opinião, sua reclamação, e por favor, se você tem alguma coisa a anunciar, e aí a gente pode dar uma contrapartida. Eu estou aceitando ingressos para Comic Con, estou aceitando... Aceito vale alimentação, vale transporte, tudo, filho. Cartão ótimo, inclusive. Cartão ótimo, de preferência. Estou aceitando tudo. Eu também aceitando só os mandar dois. Sua proposta lá para nosso e-mail. E deixa aí nos comentários o que você mais gosta aí de BH, ou alguma coisa que vocês acharam que a gente deixou de falar no nosso programa. Deixa eu te falar. Pois é. Então, gente, muito obrigado. Até mais. Valeu, falou. Falou, galera. Até mais. Pra soltar essa conta aí e a marca de cartão, e eu vou pagar os 10%. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não